boca eu me entrego todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. Ela é casada, mas quer separar. Então deixa o seu marido e vem me procurar, que eu já sei o que dizer. Pegue suas coisas, pode vir pra cá, sou eu o seu defensor e vou te proteger. Diz, vou perder o pai. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Vou perder o pai. Mulher não nasceu pra sofrer. Escute o que eu vou te dizer. Você batia e maltratava, eu faço o que ela quer fazer. Uou! Veja minha boca, eu me entrego todo. Ela faz de tudo pra me agradar. Nossa história é linda, mas é caso louco. Casada, mas quer separar. Então deixa o seu marido e vem me procurar. Pegue suas coisas, pode vir pra cá. Sou eu o seu defensor e vou te proteger. Quero ver vocês. Um perder o pai. Você deixou. Eu sou. E eu sou um pé, mulher. Escute o que eu vou te dizer. Eu faço o que ela quer fazer. Perdeu, pai. Agora ela é minha. Você deixou ela sozinha e eu soube aproveitar. Um perdeu, pai. Mulher não nasceu pra sofrer. Escute o que eu vou te dizer. Você batia e maltratava, eu faço o que ela quer fazer. E quem gostou pode fazer barulho de Itaú.